Às vezes quando chego da escola, eu fico navegando no chão. Eu fico aqui flutuando adoidado, trolando os mods e pasquales, but por que vocês me chamam de cancro? Por que vocês não gostam de mim? Também quero ser do clubinho. Não sou nem quero ser um crossdresser, mas amorzinho às vezes cai bem. Eu tenho meus problemas mundanos. No médio só posto a pica do Fios Batman. Por que você dá Sage e Hyde? E se eu me interessar por CP, e se a PF vem e me apanha? Quando tem mulher é claro que a gente bumba. Fala que tem peitos, só que só posta do gola. Ou você é gorda ou não é a vagabunda. Tetas ou a foda fora. Se não tem resposta, é claro que a gente bumpa. Imploro por salsa, mas só me mandam embora. Ou você é troll, ou não é tão uma bunda. Yei, yei, yei, yei, yei. Onde está seu Deus agora?